quando Deus diz sim. O tempo de Deus sempre nos surpreende. Minha mãe e eu fomos assistir ao lançamento de um CD do Voices, formado pelas cantoras Marina de Oliveira, Fernanda Brum, Lislane, Eisla e Josiane. Eu fiquei lá, bem perto do palco. Notei que Dona Ivelise estava no primeiro banco, acompanhando tudo. De repente, ela se virou, olhou para minha mãe e disse: "Eu quero falar com você e sua filha, me procurem no final do culto." Ficamos tão emocionadas e surpresas que nem conseguimos assistir ao culto direito. Assim que o evento acabou, tentamos encontrar Dona Ivelise. Chegamos a uma sala no piso superior onde ela estava e avisamos ao segurança que Dona Ivelise queria falar conosco. Na mesma hora ele respondeu em tom de ironia: "Claro, Dona Ivelise quer falar comigo também." Minha mãe insistia: "Foi a Dona Ivelise que nos chamou para conversar." Mas ele não cedia. "Vocês não vão entrar aqui. Eu não tenho autorização para liberar a entrada de ninguém." Em seguida, nos viramos para descer as escadas, bastante decepcionadas. Ao começar a descer, encontramos o deputado Haroldo de Oliveira, esposo da Dona Ivelise. Ele subia em direção à sala e nos perguntou: "Vocês já conversaram com a Ivelise?" Respondemos que não e tentamos explicar a situação constrangedora que passamos com o segurança. O deputado Haroldo não perdeu tempo. "Então eu mesmo vou levar vocês até lá." O segurança ficou todo sem graça e nos pediu desculpas. Quando nos viu chegar, Dona Ivelise disse exatamente assim: "Eu quero ter uma reunião com vocês na MK, na segunda-feira, para conversar sobre algo que Deus colocou no meu coração. Eu não costumo fazer isso, mas o que senti hoje não foi de mim. Então só pode ter sido de Deus." Em seguida, ela cantou aquela canção da pastora Ludmila Ferbe, especialmente para mim, que diz: "Chegou a sua vez, chegou a sua hora, é tempo de colher, é tempo de vitória." Minha mãe começou a chorar. Foi um momento que guardarei para sempre na minha memória. O tempo de Deus havia chegado. Eu estava com 10 anos de idade. Depois, Dona Ivelise me colocou de pé diante dela e me disse assim: "Bruna, cante agora uma música nova. Você conhece alguma música inédita? Porque eu vejo você cantando Fernanda Brum, Aline Barros, Cassiane, e ainda não ouvi realmente a Bruna Carla." Acontece que eu ensaiava tanto que passei a cantar igual as cantoras. Imaginávamos que o melhor seria imitá-las, até nos menores detalhes. Não era por mal. Nosso desejo sincero era fazer um trabalho perfeito. Mas Dona Ivelise queria ouvir a Bruna Carla. Ou seja, ela queria saber se eu tinha personalidade musical. Havia um clima de suspense naquela reunião. Quando eu acabei de cantar, Dona Ivelise olhou para mim e disse: "Eu vou gravar você." Eu não sabia o que fazer. Foi emocionante. Meu Deus, será que o que a Dona Ivelise está dizendo é verdade mesmo? Fiquei pensando. Quando minha emoção passou um pouco, Dona Ivelise continuou: "Eu vou passar você para Cassiane e Jairinho, para que eles produzam esse CD. Eu quero você no estilo pentecostal, pois acho que tem muito a ver com o que você gosta de cantar." Depois daquela segunda-feira, um novo tempo começou na minha vida. Finalmente, assinamos um contrato com a MK Music. Deus estava cumprindo sua maravilhosa promessa. Cassiane e Jairinho foram uma bênção para mim. Tiveram toda a paciência do mundo comigo, porque não é nada fácil gravar uma criança em estúdio. O período de gravação demorou quase um ano. Lili, irmã da Cassiane, e que hoje é minha secretária, nos ajudou muito na seleção do repertório, dando um suporte a Cassiane e ao Jairinho. Às vezes brinco com ela: "Lili, você me ajudou a selecionar as músicas do meu primeiro CD há mais de 10 anos atrás." E ela fica toda sorridente. Inclusive, uma das canções, chamada "Clame a Jesus", de um grande amigo, Osiel Silva, marcaram a minha vida. Quando efetivamente iniciamos a gravação em estúdio, eu ficava muito nervosa. Quando não conseguia cantar uma música corretamente, Ai, gente, eu não vou conseguir. Não, eu não vou mais gravar essa música. Às vezes era por causa de uma simples frase na letra. Aí, Cassiane entrava em cena. Ela ficava pulando do outro lado, na frente do vidro, no estúdio, me motivando. Vamos, Bruninha, você é 10, você é linda, você vai conseguir. Eu não aguentava e começava a rir. E assim conseguia gravar. Foi um tempo maravilhoso. Após alguns meses de trabalho intenso, finalizamos meu primeiro CD pela MK Music, com o título Alegria Real. Minha casa estava em festa. Meu pai ia me buscar na escola ouvindo a Rádio 93. Assim que tocava a minha música, ele me chamava: Vem, Bruna, corre! Está tocando! Meu pai me colocava os fones de ouvido com um sorriso estampado no rosto. No primeiro CD, a música de trabalho foi Digno ao Cordeiro, de Ademilson da Silva, que é assim. Só ele é digno do livro desatar. O Cordeiro reviveu e a morte ele venceu pra glória de Meu pai sempre empolgado sonhava. Ah, tomara que entre nas 10 mais. Ele pedia que amigos e vizinhos ligassem para a rádio a fim de votarem na minha música. Pessoal, liguem para a rádio, peçam para ouvir a Bruna Carla. 3 meses depois de termos lançado meu primeiro CD e com quase um ano de contrato assinado, Dona Evelise chamou minha mãe para uma reunião. Eu estava na escola quando recebi um telefonema dela. Bruna, ore porque me chamaram na MK. Minha mãe imaginava que a MK desistiria de mim. Ela estava com o coração na mão. Quando minha mãe foi me buscar na escola, fiz um monte de perguntas. Mãe, o que Dona Evelise conversou com você? Como foi? Mãe, conte logo o que aconteceu. Ela me olhou com calma e disse: Filha, fique tranquila. Correu tudo bem. Na verdade, Dona Evelise me chamou para assinarmos mais 2 anos de contrato. Que susto! Eu comecei a pular de alegria, muito mais ainda quando eu soube que Dona Evelise disse que meu CD estava indo muito bem, que todos estavam apaixonados pelo meu trabalho. Minha mãe chorava de felicidade. No mesmo instante, dissemos: Que responsabilidade temos agora com este novo contrato! Que responsabilidade! Eu assinei com a MK no ano de 2000, quando começamos a produção musical. O CD foi lançado em abril de 2001, mas já tocava na Rádio 93 desde fevereiro de 2001. Portanto, no ano em que dou este testemunho, em 2015, completamos 15 anos de ministério na MK Music, para a glória de Deus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 40,